Yo estoy cansado. Yeah. No, no estoy cansado. No. Aliás, o trabalho intelectual não me cansa. Eu gosto muito do trabalho intelectual. Então, eu vou continuar. Tem mais aqui esta uma outra pergunta. Uma pergunta mais. Aliás, não é bem uma pergunta, é mais um pedido. É? É. Deixa eu ver. Para o senhor falar sobre a filosofia concreta. Ah, sobre a filosofia concreta. Bom, realmente é um... É, pode-se até ligar, para se falar sobre a filosofia concreta, se pode até ligar essa matéria com o que nós já expusemos a respeito de Aristóteles. Pode-se fazer uma distinção, que é muito importante, entre a metafísica no sentido de Aristóteles e a metafísica, por exemplo, no sentido de Platão. Mas é preciso reconhecer que o pensamento platônico do qual nos queremos referir é o pensamento platônico da fase pitagórica de Platão, que ele tomou um dos aspectos do pitagorismo. Na concepção pitagórico-platônica, que poderíamos chamar assim, há uma inversão da ordem na metafísica. É que a metafísica parte, a platônica parte das ideias propriamente, e vai extraindo juízos virtuais contidos nos diversos logoi. Assim, por exemplo, se nós tomar um exemplo, logos de antecedente. O conceito de antecedente, o logos de antecedente, implica necessariamente o logos de consequente. E implica uma prioridade também do antecedente sobre o consequente. Não se poderá falar de um antecedente sem se incluir necessariamente um consequente. Também não se pode falar de um consequente sem que se fale de um antecedente. Portanto, um conceito de antecedente implica necessariamente o logos de consequente e vice-versa. Mas temos que distinguir, entretanto, que o que é antecedente o é formalmente. É antecedente sobre um aspecto do qual ele tem prioridade sobre o outro. Como também, já o consequente não é apenas formalmente. Ele é formal e materialmente posterior ao antecedente. Porque o antecedente só é antecedente quando formalmente é antecedente de um consequente. Um exemplo bem simples nos pode dar o conceito, por exemplo, de pai e filho. O pai, de certo modo, é um antecedente do filho, mas é um antecedente material, não formal, porque o pai só é pai quando é pai do filho, e o filho só é filho quando é filho do pai. Mas como o filho necessariamente não pode ser consequente sem o antecedente, o consequente é formal e materialmente posterior ao antecedente, mas o antecedente só é anterior ao consequente formalmente, não materialmente. Então verifica-se que, dado alguma coisa, o que a sucede é um possível e, portanto, não é absolutamente necessário. Enquanto que o consequente exige necessariamente o seu antecedente, de forma que o efeito exige necessariamente a causa. Mas aquilo que é causa de um determinado efeito poderia não produzir nenhum efeito. Enquanto ele não produz o efeito, ele não é causa. Então, materialmente, o antecedente podia não ser antecedente de coisa alguma. Só seria antecedente quando formalmente tem prioridade sobre um consequente. Ora, esses conceitos são logoi, no sentido pitagórico-platônico, são retirados do conceito de antecedência e consequência. Então, para os pitagóricos platônicos, eles dizem o seguinte: quando os logos são bem logos, o logos é bem formado, o que se retira do logos é deduzido com rigor lógico, no termo logos, rigor lógico, a realidade vai reproduzir perfeitamente aquilo que nós somos capazes de captar quando trabalhamos com essa segurança. De maneira que, assim poderíamos dar outros exemplos, para ficar ainda mais claro. Vamos ver, por exemplo, o conceito de afirmação e o conceito de negação. O logos da afirmação e o logos da negação. O logos da negação implica a recusa de alguma coisa afirmada, porque negar nada seria nada negar. Portanto, a negação implica necessariamente a afirmação. Mas a afirmação não implica necessariamente a negação. Agora, de qualquer forma, a negação, se implica uma afirmação, ela exige a anterioridade da afirmação à negação. Portanto, o afirmativo tem de preceder o negativo. Portanto, o ser deve preceder ao nada. O nada não poderia preceder o ser. Isso são decorrências da metafísica pitagórico-platônica, que são juízos que já estão contidos virtualmente dentro do logos de alguma coisa, os quais, sendo deduzidos com bastante rigor lógico, eles têm uma correspondência na realidade, porque a realidade comporta-se do mesmo modo. De forma que nós observamos aqui que há uma diferença muito grande entre a dialética pitagórico-platônica e a dialética aristotélica. Enquanto Aristóteles sobe dos degraus inferiores aos degraus superiores, a dialética pitagórico-platônica desce dos degraus superiores aos degraus inferiores. É como uma escada em que alguém subisse, que seria Aristóteles, e alguém descesse, que seria, por exemplo, Pitágoras e Platão. De maneira que, em todo caso, nós encontraríamos que neste paralelismo as duas concepções perfeitamente estão coadunadas, somente com diferença de direção. Mas, no fundo, os mesmos degraus são para um como é para outro. De maneira que a divergência entre o pensamento aristotélico e o pensamento platônico está apenas nisso, que Platão, Aristóteles, parte da empíria e vai racionalizando a empíria. Por isso ele é classificado como um empirista racionalista. Enquanto que Platão, seguindo a linha pitagórica, ele parte dos logos, das formas, das ideias, e vai deduzindo para a realidade. Vai se verificar que a realidade, então, imita. A realidade participa daqueles logos fundamentais. A realidade repete no seu desenvolvimento a mesmos logos que constitui os arcaios, arquétipos, no sentido pitagórico-platônico. Ora, a filosofia concreta, nós a chamamos, não quer dizer uma filosofia que esteja ligada ao conceito comum que se faz de concreção, como as coisas sensíveis, as coisas que são da nossa experiência sensível. A filosofia concreta procura fundar-se na filosofia positiva. A filosofia de Aristóteles, como a filosofia de Platão, que tem a sua origem no pensamento pitagórico, as duas concepções têm uma parte de positividade, ambas são positivas, e a sua conjunção permite a formação da filosofia concreta. Porque a filosofia concreta, ela parte não só da via ascensional de Aristóteles, como também parte da via descensional de Platão. Assim, por exemplo, no estudo das polaridades aristotélicas, as famosas polaridades como ato e potência, forma e matéria, essência e existência, substância e acidente, busca-se procurar o nexo claro de tais conceitos. Nós sabemos que Aristóteles não deu a esses conceitos definitivas soluções, de modo a evitar as controvérsias. Controvérsias seguiram-se através dos tempos, a análise prosseguiu no exame dessas quatro famosas polaridades, sobretudo entre os escolásticos. Mas nós somos obrigados hoje a reexaminar novamente as noções dessas polaridades, porque elas voltam outra vez a ser tema de novas investigações. Nós somos obrigados a verificar se esses termos são bem adequados, se não é melhor procurar outros termos que condigam com o que se pretende ou com o que eles pretendem expressar, etc. Então, ao observar todo esta processo escolástico de análise das polaridades, onde surgiram as divergências entre as diversas escolas, nós vemos que a matéria continua em pé, que a matéria continua a desafiar a nossa inteligência. Poderíamos fazer como fazem muitos modernos, que escamoteiam o problema, põem de lado o problema, não se interessam mais por ato, potência, nem por forma, nem matéria, nem essência, nem existência, nem substância, nem acidente. Não procuro estudar mais nada disso e vão procurar outras soluções, outros caminhos. Mas isso é uma maneira de fugirmos ao problema e não de enfrentá-los. E como o desafio está feito à inteligência humana, aqueles que são mais corajosos, naturalmente, aceitam o desafio e vão procurar dar soluções. De maneira que, deixando de lado certos trabalhos eruditos de exegetas em torno desse tema, nós devemos procurar, pela concepção da filosofia concreta, é qual a única maneira concreta, ou seja, apoditicamente válida, no campo ontológico, que se poderia considerar substância e acidente, forma, matéria, ato e potência, essência e existência. Quer dizer, as opiniões dos filósofos, pontos de vista, o que um filósofo ou outro tratou, passa a ser matéria secundária. O que é importante é estabelecer como, ontologicamente, poderemos expressar de modo verdadeiro, fundado em bases apodíticas, em juízos necessários, o que essas polaridades, na verdade, elas significam. Ora, a filosofia caracteriza-se por ser uma ciência com a qual o homem trabalha apenas com a luz natural da sua inteligência. Ele não tem na filosofia, ele não dispõe de outros instrumentos, senão a sua inteligência. Não é, por exemplo, como a ciência que pode aproveitar instrumentos técnicos, pode lançar mão de outros processos, de certas observações, de certas pesquisas, para tirar conclusões. A filosofia não. A filosofia, o filósofo é o homem mais desprovido que existe. Ele só tem e só dispõe da sua inteligência. Nada mais. É apenas com ela que ele tem que invadir, que ele tem que penetrar. Portanto, é apenas fundada nessa luz natural da inteligência humana que ele vai construir todas as disciplinas que constituem a sua filosofia. Ora, a filosofia concreta não se funda numa revelação. Não tem, portanto, nenhum caráter de religião, como houve alguém que disse que a filosofia concreta quer substituir a religião. Absolutamente, ela não tem nenhum caráter de revelação, portanto, não tem nenhum caráter religioso. Ela é apenas filosofia. Ela apenas funda-se na luz natural da inteligência e busca concrecionar os conteúdos edéticos dos logos que a nossa inteligência é capaz de captar, conexionando-os com o máximo rigor ontológico e buscando a verificação deles em relação à própria à experiência, inclusive a sensível. Quer dizer, ela busca concrecionar as duas vias, a platônica com a via aristotélica, atingindo assim ao verdadeiro ideal dos pitagóricos, que era esta concreção, que eles pretenderam realizar e que não puderam, senão em parte, fazer. Ela não é a filosofia concreta também uma sistematização de opiniões, mais ou menos bem concatenadas. Ela é avessa totalmente ao opinativo, ao meramente assertivo, como nós temos salientado em nossos trabalhos. Nela se busca alcançar são os conteúdos edéticos rigorosamente apodíticos, em base estritamente ontológica. Por isso, ela tem assim uma espécie de uma metafilosofia, porque se nós alcançamos a tais fundamentos rigorosos, então ela é capaz de fazer a crítica do pensamento vário da filosofia. Ela pode então estabelecer a procedência ou não procedência de qualquer tese esboçada através dos tempos. Não é uma posição eclética, porque também ela não faz uma seleção, uma escolha de postulados coordenados dentro de uma construção mais ou menos feliz. Ela não trata de escolher as melhores passagens da filosofia, os melhores pensamentos para fazer uma construção. Não, ela é inteiriça na sua própria construção, porque ela se dá, ela se oferece como um todo. Agora, que o pensamento se assemelhe, se identifique com um pensamento desta ou daquela posição, neste ou naquele momento filosófico, é uma coincidência que se dá, não porque a filosofia concreta busque esta conciliação, mas porque essa conciliação se dá por parte daquele pensamento com a filosofia concreta, o que é distinto. Ora, no nosso livro Filosofia Concreta, nós mostramos como parte a filosofia concreta de determinados postulados, persenotas, que são os postulados que mostram a sua validez de per si, não necessitam de um termo médio para demonstrar, e todo o desenvolvimento da sequência dos postulados na nossa obra não usa um termo médio, não usam, por exemplo, a forma de raciocínio imediato, que é o silogismo. Usam apenas as ilações, as conversões, as inversões, as obversões, quer dizer, os juízos vão sendo virtuais, estão contidos num postulado, vão sendo retirados, sem o uso de um termo médio, o que é sempre perigoso, porque o termo médio, tendo que ter uma dúplice função, ele pode, qualquer distinção nele, não percebida, pode levar a falácias. Desta maneira, as falácias ficam afastadas. E de mais a mais, a demonstração que a filosofia concreta faz das suas teses não é apenas um tipo de demonstração. Ela o faz através de todos os tipos de demonstração humana e, sobretudo, pelo tipo de demonstração simultâneo em que reúne a demonstração quia com a demonstração propter quid, isto é, a demonstração fundada nas causas e a demonstração também fundada no próprio logos dos conceitos que vão sendo estabelecidos. De maneira que desta conjunção ela dá uma demonstração simultaneamente a priori e a posteriori. Agora, a filosofia concreta pretende alcançar e tem alcançado a um desvelamento de uma porção de aspectos, porque o fundamento principal da filosofia concreta é reconhecer que em cada logos há uma série de juízos virtuais que nós podemos atualizar graças à nossa luz natural, da nossa inteligência, que podemos retirar deste conceito, como também de um juízo, podemos retirar todos os juízos virtuais graças também a possuirmos a nossa inteligência. De maneira que a verdade vai a pouco e pouco se revelando ao homem, vai se apresentando ao homem através da própria análise que o homem vai fazendo dos próprios postulados. Há muitos aspectos que eu poderia falar sobre a filosofia concreta, mas melhor do que qualquer coisa que eu pudesse dizer seria a própria leitura da obra, que revelaria a quem a lê se realmente é válido ou não aquele modo de filosofar. Porque a filosofia concreta vale pelo valor das suas próprias demonstrações. Ela estará refutada se as suas demonstrações forem falsas. No entanto, até agora não houve quem me apresentasse nenhuma invalidade nas conclusões que foram deduzidas dos postulados oferecidos. Por exemplo, nós encontramos um filósofo de grande valor que, não compreendendo bem a teoria dos juízos virtuais, como Kant, não soube perceber quanto havia de riqueza no modo de filosofar. Daí ele chegar a conclusões que foram tão maléficas para o pensamento humano, gerando o positivismo moderno, o pragmatismo, o agnosticismo, o cepticismo, materialismo, todas as espécies de materialismo, niilismo, ficcionalismo, o desesperismo moderno, tudo isso que surgiu da não compreensão clara do que é a teoria dos juízos virtuais, como nós mostramos na análise que fizemos da obra kantiana, As Três Críticas de Kant, onde nós revelamos que por quantos erros decorrem no seu pensamento como uma consequência de não ter ele prestado devida atenção a este ponto. Agora, sobre a matéria, eu teria muito naturalmente que falar, mas eu creio que tem uma ideia fundamental da filosofia concreta. em síntese, eu poderia dizer que ela parte de uma... da seguinte maneira, ela parte de determinados postulados que mostram a sua validez de per si, per se notas, cujos postulados não necessitam de um termo médio para provar a sua validez, e depois destes postulados, já, apesar disso, ela busca demonstrá-los também. Quer dizer, além de mostrá-los como válidos, ela busca também demonstrá-los. E vai provar que por todos os caminhos demonstrativos que nós conhecemos, por todos os tipos de demonstração, aqueles postulados são válidos. Quer dizer, é uma prova suplementar desnecessária para quem segue a filosofia concreta, mas na sua exuberância ela vem comprovar a validez da posição da filosofia concreta. Agora, o restante segue a mora geométrica. O restante são conclusões derivadas por meio de ilações, de conversões, de obversões, que decorrentes necessariamente dos próprios postulados estabelecidos. Se as teses fundamentais, depois de toda a filosofia positiva, através dos tempos, vão coincidir com as teses da filosofia concreta, não é, como já disse, porque a filosofia concreta buscou conciliar-se com esse pensamento. É esse pensamento que se concilia com a filosofia concreta. A filosofia concreta era, portanto, uma possibilidade pensamental que não foi atualizada, que nós atualizamos, da qual também nos orgulhamos e aguardamos que o tempo venha comprovar o seu fundamento, a sua força e a sua validez. Creio ter dado uma notícia suficientemente ampla, não profunda, mas suficiente para dar clareza ao que nós concebemos como filosofia concreta. Sobre a pergunta que me fazem em torno do chamado mito, um dos mitos fundamentais do pensamento grego, eu quero dar umas explicações sobre essa matéria. É o seguinte: os gregos atribuíam, e assim atribui também pelos alexandrinos, aos egípcios, o mito dos dois mundos, do mundo superior e do mundo inferior, do mundo verdade e do mundo aparência. Mito este que foi, dizem os gregos, transferido também para o pensamento grego, que nele se baseia. A esse mito, propriamente, vai se opor depois Aristóteles, porque Aristóteles é pouco grego, é mais bárbaro, e o seu pensamento vai afastar-se destes dois mundos, do mundo verdade e do mundo aparência, para ele fundar o mundo verdade no próprio mundo da aparência. Mas o mito atribuído a Hermes, atribuído ao pensamento egípcio, é este: id quod est superior, sicut est inferior. Assim como é o superior, o que é o superior, assim é o inferior. O inferior é, portanto, participante da participação metexis, imitante da imitação mimesis do mundo superior. O mundo superior é o mundo que nós chamamos o contexto alfa. E o mundo inferior é o mundo do contexto beta. O mundo superior é o mundo das ideias eternas. É o mundo da eternidade. É o mundo das verdades eternas. Enquanto que o mundo inferior, o mundo do contexto beta, é das verdades contingentes. É o mundo do tempo. É o mundo da sucessão, é o mundo do fenômeno, o outro é o mundo do número, o contexto alfa seria o mundo do número, o mundo das formas, o mundo dos paradigmas, o mundo das ideias exemplares, etc. Este aqui, em torno disto, é que gira o chamado mito fundamental, eu chamo de mito fundamental do pensamento grego, porque nós vamos ver o pensamento grego girar, mesmo desde os jônicos até chegar a Aristóteles, girar em torno desses dois mundos, das relações que possam existir entre esses dois mundos. E Aristóteles, então, é que inicia um abandono do mundo verdade, do contexto alfa, para dedicar-se apenas ao contexto beta e, por abstrações, construir o contexto alfa apenas como esquemas, praticamente como esquemas mentais. Aristóteles não ultrapassa, inegavelmente, o realismo moderado. Quer dizer, ele apenas vai encontrar dos universais um fundamento real nas coisas e permanece aí, como permanece em geral a escolástica. Muito embora o pensamento cristão, enquanto cristão, tem necessariamente de exigir o mundo verdade. Muito bem. Agora, sobre o outro aspecto da por que a demonstração se desenvolveu tanto na Grécia, podemos dizer o seguinte: se nós passamos os olhos pela obra dos gregos, desde os primeiros jônicos, e na literatura também, sobretudo na retórica grega, nós notamos uma diferença dos gregos em relação aos outros povos. Isto é, os gregos costumam demonstrar o que afirmavam e buscavam derruir com argumentos as posições alheias. Se nós, por exemplo, tomarmos aquela polêmica famosa entre Demóstenes e Esquines, nós temos um exemplo frisante. Demóstenes toma os argumentos de Esquines, faz uma síntese das razões que o seu adversário apresenta, até propõe mais argumentos e depois vai mostrando que esses argumentos são improcedentes, que esses argumentos não se baseiam na verdade dos fatos, nem na verdade aceita pelos gregos, e finalmente apresenta a sua tese e a demonstra. Isso nós vemos nos discursos, por exemplo, em Péricles também. Péricles, por exemplo, quando quer justificar uma homenagem, ele diz as razões por que daquela homenagem, as razões por que daquele ato, daquela atitude, ou daquela providência que ele tomou. E o desenvolvimento, se nós pensarmos também que a matemática, sobretudo a geometria, exige a demonstração necessariamente, porque é através de raciocínios e usando termos médios que o matemático pode alcançar as demonstrações dos seus postulados. Nós vemos, por exemplo, nos elementos de Euclides, essa maneira matemática de raciocinar, que era dos pitagóricos, de demonstrar. Nós então podemos compreender quanto estava imbuído o pensamento grego da demonstração. Ora, não era possível que eles quisessem construir a filosofia sem demonstração, que a filosofia ficasse apenas no campo do assertório, ficasse apenas no campo das proposições apresentadas, como é, em geral, a filosofia de outros povos, que não buscam demonstrar, propõem. Aqueles que se adequam àquelas ideias, aqueles que têm a vivência daquelas ideias, vou usar uma palavra muito empregada modernamente, então delas se aproximam, aceitam-nas e aderem àquelas ideias. Mas aderem pelo coração, aderem pela afetividade, aderem pelo simpatético. Os gregos não buscavam isso, buscavam demonstrar. Veja, por exemplo, naquele famoso discurso de São Paulo, quando ele quer afirmar que os agnósticos, dos gregos, judeus, ignotos, era Cristo. Então, na multidão, surgem aquelas perguntas: demonstra-nos. Outro povo talvez não pedisse a demonstração, aceitaria que ele expusesse. Então, os que simpatizavam com a ideia dele iriam, os que não simpatizavam opuriam-se, mas não se verificava aquela exigência típica do grego: demonstra-nos. E São Paulo viu-se então obrigado a demonstrar, procurar argumentos para demonstrar a sua tese. Este é bem o sinal típico do pensamento grego. Portanto, não era de admirar que o que caracteriza fundamentalmente a filosofia grega é a demonstração. E se nós seguimos a linha grega, se nós queremos completar o seu trabalho, não podemos nos afastar também desse mesmo sentido. A verdadeira ciência, para os gregos como para nós, é aquela que é apta a ser demonstrada. Creio ter, deste modo, respondido à pergunta que já me foi feita sobre este ponto. Esta aula foi gravada na segunda-feira, 17 de agosto de 1965. Foram respondidas todas as perguntas, isto é, quase todas as perguntas que foram formuladas, ficando algumas para serem respondidas na próxima aula. Tem aqui uma pergunta que talvez, embora já esteja fora da hora, mas eu acho que ainda dá para responder. Tem um moço aqui que está perguntando se o anarquismo não entra em contradição com a filosofia concreta. Propriamente não. Não há, assim, uma contradição direta entre a doutrina libertária com a filosofia concreta. Ao contrário, até a filosofia concreta tem bases libertárias, que ela defende a liberdade humana e também estabelece justificações sólidas para a base filosófica do libertarismo moderno que se possa construir. Agora, atualmente, para alguns anarquistas que são ateístas, e materialistas, estes poderão encontrar, naturalmente, oposição dentro da concepção da filosofia concreta, que não é materialista, nem tampouco é espiritualista. Ela segue as linhas clássicas da filosofia positiva de todos os povos dos grandes ciclos culturais. Consequentemente, a filosofia concreta não pode cingir a uma visão estreita e abstratista como a do mero espiritualismo ou a do materialismo. Então, nesse ponto, pode entrar em choque com alguns elementos libertários. Mas como a filosofia propriamente não é fundamental para a concepção libertária, porque ela admite a plena liberdade de escolha em qualquer setor filosófico, o que o libertário exige é apenas uma atitude ante a vida, isto é, do homem colocar-se em defesa da liberdade humana, em defesa da pessoa, em defesa da iniciativa privada e da iniciativa, sobretudo, coletiva, e pela a tendência a diminuir cada vez mais o poder despótico do Estado, até anulá-lo completamente, transformando na sociedade politicamente organizada, em que todos os cidadãos têm uma função administrativa, e a administração seja devolvida ao povo, que o Estado apossou-se indevidamente através da época moderna, de modo a torná-la mais difícil e menos benéfica para o ser humano. Esse é o sentido que o libertário dá à sua atitude. Agora, quanto ideias políticas, ideias religiosas, isso não é fundamental da concepção libertária. Qualquer um pode seguir aquelas que julgar melhor. O que apenas exige o libertário é isso que diz, essa atitude em face do que ele considera os males modernos, sobretudo da formação dos grandes estados modernos, supinamente despóticos, dominadores quase absolutos de toda a vida, e que transformam o homem numa verdadeira coisa, num número que é absorvido totalmente pelos interesses estatais que passam a predominar sobre qualquer outra ordem de interesses humanos. Bom, por hoje vamos parar, que eu agora estou sentindo mesmo um grande cansaço. Já quer perguntar? É o seguinte, professor, as atuais contribuições do neopositivismo não se opõem à filosofia concreta? Em certo aspecto, sim, em certo aspecto, não. Porque o que é necessário estabelecer é o seguinte: o neopositivismo, que surgiu com o ciclo de Viena no século passado e teve um certo impulso no princípio desse século, hoje é praticamente nos setores europeus continentais de segunda mão. Entretanto, essas ideias estão sendo exportadas para a América e estão encontrando, tanto na América do Norte como no Brasil, um campo muito fácil de aceitação. Isso se deve ao nosso despreparo filosófico, à nossa falta de maturidade também filosófica, em consequência de não termos tido uma boa preparação de formação no nosso país. De maneira que as ideias do neopositivismo estão influindo, sem dúvida alguma, como estão influindo na Inglaterra. Depois daquela floração tremenda dos franciscanos, cai estarrecido de ver a Inglaterra tombar na mão de concepções primárias, etc. Agora, acontece que todas as teses fundamentais do neopositivismo são teses já refutadas com antecedência de séculos e de milênios. Todos aqueles que conhecem a filosofia, que se dedicaram ao estudo da filosofia, e que não faz aqueles saltos dos gregos para Descartes, como faz os franceses, ou dos gregos para Francis Bacon, como faz os ingleses modernos, porque Francis Bacon é inglês, né? Descartes é francês, os franceses têm que dar preferência a Descartes. Ou então fazem como os italianos, que pulam para Campanella, para Giordano Bruno, também dos gregos, porque são italianos, ou como os alemães, que ainda fazem mais, que saltam dos gregos para Kant e deixam todo aquele interregno da filosofia medieval, da renascentista, da barroca, de lado, desconhecendo os trabalhos imensos, monumentais, que se realizaram nesse período. Naturalmente, essas pessoas que desconhecem tudo isso, que não acompanham, porque note-se que dentro da igreja também não desconhece, a maioria do clero, a quase totalidade do clero desconhece tais trabalhos, é natural que o neopositivismo possa influenciar certos setores que não têm consciência do que já com antecedência se fez para refutar essas ideias que estão renascendo, mas são falsas ideias já destruídas. Agora, acontece que a filosofia prática, ela exige naturalmente uma dialética especial, uma dialética prática. Mas a filosofia especulativa exige uma outra dialética, uma dialética mais especulativa. Agora, acontece que, se nós vamos trabalhar com a ciência, que trabalha com juízos contingentes e não trabalha com juízos de necessidade, naturalmente não podemos ter uma lógica senão um tanto probabilística. Porque nós sabemos, como já temos demonstrado, que tudo quanto se refere ao campo da filosofia prática é aquilo que trata da atividade humana, da atividade do homem dentro de si e fora de si e nas realizações das suas obras. Ora, toda atividade é uma constante atualização de possibilidades e essa constante atualização de possibilidades coloca o homem em face de situações em que ele tem que preferir ou preterir segundo a conveniência ou inconveniência da sua natureza tomada estática, dinâmica e cinematicamente. De maneira que toda esta filosofia prática gira em torno de valores, mas valores do homem, do axio antropológico, dos valores humanos. Portanto, a finalidade de todo o trabalho aqui não é alcançar propriamente a verdade ou afastar-se da falsidade, mas alcançar aquilo que é certo e afastar-se daquilo que é errado. Quer dizer, daquilo que é conveniente ao homem e afastar-se daquilo que é desconveniente ao homem. De maneira que a filosofia prática, e de prática nós temos o pragma, é de certo modo pragmática. Não no sentido dos pragmatistas, que querem reduzir todo filosofar o homem a pragma, mas no sentido da praga humana, que é uma das atividades do homem, além de outros modos de agir do ser humano, que não são exclusivamente praga. De forma que esta intervenção destas ideias de caráter mais fundados na praga humana e querer elas absorverem toda a possibilidade do trabalho intelectual do homem é um dos malefícios tremendos, uma confusão que já se devia ter descartado e impedido. Nós não podemos, por exemplo, trabalhar com a matemática enquanto especulativamente trabalhando-a, não a matemática enquanto aplicada, por exemplo, à ciência ou à técnica, nós temos que trabalhar com ela em sentido de juízos universais, universalmente válidos, porque ela é construída assim, são objetos ideais, são entes de razão, embora entes de razão que vão ter um fundamento real, porque a matemática é aplicável à nossa realidade, à nossa experiência. O valor da matemática não é dado pela nossa experiência. A nossa experiência vem mostrar que há uma validez naqueles entes de razão e nos logoi que se constroem entre eles, porque a própria realidade não contradiz ao que é especulativamente bem fundado. Quando nós fizemos há pouco o estudo de um paralelo entre a dialética aristotélica e a dialética platônica, nós vimos que Aristóteles, partindo da experiência, alcança as ideias universais mais elevadas. Nós vimos que, ao contrário, que Platão desce das ideias universais, dos logos, dos arcaicos dos logos, para chegar à experiência, que é, de certo modo, uma imitação e uma participação, imitação em sentido bem pitagórico, e uma participação em sentido platônico do que são os logos, os arcaicos, as formas supremas da filosofia platônica. Então nós vemos que é um paralelismo. E esse paralelismo nós observamos em todas as construções lógicas do homem, quando bem feitas e bem fundadas. Se o homem for capaz de construir, e ele é capaz de construir com os logos uma sequência de juízos rigorosos, a verdade desses juízos paraleliza-se com a verdade da própria experiência. A experiência jamais desmente a boa lógica, a lógica bem fundada. Quando alguns neopositivistas vão dizer que a experiência contradiz a lógica formal ou contradiz a lógica clássica, eles não sabem o que dizem. Dizem, na verdade, temos que reconhecer uma coisa, eles não conhecem os trabalhos lógicos. Eu não encontrei nenhum desses logísticos modernos que fosse um profundo conhecedor da lógica clássica, fosse um homem que revelasse o seu conhecimento. Em primeiro lugar, o que esses cavaleiros deveriam fazer era estudar profundamente aquilo que eles combatem, para combatê-lo com justeza. Mas eles não o fazem. Eles criam uns fantasmas, criam umas caricaturas, e depois é muito fácil destruí-las. Mas eles não enfrentam a realidade das doutrinas que eles combatem. A obra dessa gente é uma obra deficiente, sob esse aspecto. Tem uma validez, ninguém nega uma validez que haja para a logística, por exemplo. Ela é muito útil na filosofia prática, ela é útil também na ciência prática, sem dúvida alguma, porque trabalha com juízos puramente contingentes. Mas quanto à filosofia especulativa, quanto aos objetos ideais, quanto aos objetos ideais com fundamento real, a dialética não pode ser esta. Aí temos que trabalhar com outras bases dialéticas e ontológicas que só os estudos clássicos nos oferecem. Desta maneira, o tema é muito amplo, muito vasto, e ele exigiria, não propriamente uma rápida explanação como esta que estou fazendo, mas sim um estudo mais aprofundado, uma série até de palestras nas quais eu examinasse esta matéria. Aliás, eu pretendo publicar breve um livro que acabei de escrever, que se chama As Grandezas e as Misérias da Logística, onde eu mostro os aspectos positivos da logística e seus aspectos negativos, onde eu analiso as críticas mais famosas apresentadas nesses últimos 60 anos. E essas críticas, eu revelo que elas não passam de incompreensões, de falsidades, que elas não se fundamentam na realidade, realmente na lógica clássica, que são apenas confusões e aqueles problemas que eles apresentam como insolúveis, pela lógica clássica, são problemas de ínfima categoria, que qualquer estudante um pouco consciencioso da lógica clássica saberá resolvê-los, porque nós mostramos na nossa obra como eles são facilmente resolvidos. E o mais, as grandes contribuições que possa ter trazido são relativas. A maioria delas já estavam expostas em trabalhos antigos. Isso não quer dizer que nós não reconheçamos o aspecto positivo que a logística pode oferecer. Sem dúvida que ela oferece. Mas esse aspecto positivo é muito pequeno para o show, para o barulho, para aquilo que na linguagem popular diz um carnaval que faz em torno desta contribuição, como se ela significasse a abertura para um novo mundo, uma substituição completa de tudo quanto se fez e o inaugurar de possibilidades novas e insuspeitadas. Absolutamente não é. Ela está sendo recebida com esse entusiasmo por elementos despreparados, como muita coisa na história da humanidade foi recebida com grande entusiasmo, com certos medicamentos que pareciam panaceias definitivas e que, com o decorrer do tempo, verificou-se que não passavam apenas de alguns medicamentos de um poder curativo muito restrito. E assim, muita coisa que aparecia que era a última palavra e a criação de um novo mundo era apenas um detalhe de uma etapa e muitas vezes não passava de alguma coisa que já havia sido feito com superioridade pelos anteriores. Nós precisamos realmente criar, nós precisamos trazer contribuições novas, mas para isso não precisamos renegar o passado. Temos que aproveitar o que nele há de positivo para, com aquilo de grande que os antigos nos legaram, construir alguma coisa de maior para a humanidade. Nós temos que nos superar e não ficar apenas substituindo, porque as substituições têm sido um dos grandes males da humanidade. Nós temos que reunir, nós temos que cooperar, juntar ao patrimônio antigo aquilo que de valioso que nós podemos oferecer para a humanidade. Nesse sentido, verdadeiramente construtivo, é que nos devemos colocar, e ao qual eu conclamo a juventude, que estude para não deixar-se facilmente ser tomada, despreparada e levada. Tenho agora aqui as mãos uma pergunta que é um tanto embaraçosa, porque é uma pergunta que exige muita meditação. Como poderei dar com clareza a conceituação de finito e de infinito? Realmente essa pergunta é das mais importantes, porque esta é uma matéria que muito se tem escrito sobre ela na filosofia e sobre a qual não há assim uma unidade de pensamento, há muita divergência. Entretanto, nós precisamos clarear aqui certos conceitos, né? Por exemplo, o conceito de limite é um conceito que tem que ser considerado antes de se estudar o conceito de infinito, porque o conceito de limite, no seu sentido mais comum do termo, significa a carência de uma ulterior perfeição no ente, de maneira que indica um ponto onde termina a perfeição de um ente. E o limite não deve ser confundido com a mera determinação, porque ele difere da determinação. A determinação é o que distingue alguma coisa de outro, mas o limite propriamente é o que estabelece uma fronteira para alguma coisa, onde ela perde, daí por diante ela deixa de ter a sua perfeição. De maneira que a finitude se concebe com aquilo que tem um limite, não aquilo que tem uma determinação apenas, mas aquilo que tem um limite, aquilo que tem uma fronteira, aquilo onde há uma carência ulterior de perfeição. Ora, consequentemente, o conceito de finito passou a ser um tema de ontologia, no qual se buscou a definição ontológica mais perfeita, e muitas foram dadas. Como para nós, para a nossa filosofia, que é a filosofia concreta, nós buscamos a definição ontológica mais perfeita possível, aquela que a finito corresponda perfeitamente, nós temos que então que verificar que no conceito finito inclui-se os seguintes caracteres. Primeiro, é um ser que é carente de ulterior perfeição. Consequentemente, é um ser limitado. Em segundo lugar, é um ser que não tem em si mesmo a razão de ser. É um ser que recebe ser de outro. É um ser cujo ser é infundido por um outro. É, consequentemente, o de um ser dependente. É um ser, portanto, alho, não um ser a sé. Enquanto que o ser a sé é um ser independente, um ser que não recebe o ser de outro. Esta serviu também para ser uma das primeiras divisões que se fazem na ontologia no ser. Os seres se dividem entre seres finito e ser infinito. Essa divisão, para alguns, é a primeira divisão do ser. Para outros autores, é uma divisão posterior. Para alguns, a primeira divisão é a de ser a sé e a de ser abialho. Isto é, o ser que tem a razão de ser em si mesmo e o ser cuja razão de ser depende de outro. Então, o ser a sé é um ser independente, enquanto que o ser abialho é um ser dependente. O ser a sé é um ser infinito, um ser que não tem limites, não tem carência ulterior de perfeição. É um ser em toda a plenitude da sua perfeição, enquanto que o ser abialho é um ser carente de ulterior perfeição, um ser limitado, um ser dependente. Então pode-se encontrar como características do ser infinito as seguintes. Primeiro, ser independente, ser consequentemente a sé. Não ter uma carência ulterior de perfeição. E também, mais uma das características salientadas pelos filósofos antigos, é a de ter a finalidade em si mesmo. Isto é, um ser que não tende para outro fora de si, porque ele, sendo plenitude de perfeição, ele satisfaz-se plenamente em si mesmo. Enquanto que o ser finito, que é um ser abiado, que é um ser limitado, que é um ser dependente, é também um ser cujo fim divide-se em dois. Um fim intrínseco, um fim para onde ele tende intrinsecamente, e um fim fora de si, um fim extrínseco, para o qual ele tende, que só pode ser este ser de máxima perfeição, já que ele vai tendendo para mais perfeição como um ímpeto natural de todas as coisas finitas. Naturalmente, que eu estou sintetizando matéria controversa, mas matéria que tem sua justificação na filosofia de maneira muito clara, muito, muito sólida e também apoliticamente bem demonstrada. Quanto ao infinito, comumente nós podemos tomá-lo em dois sentidos, em sentido positivo e em sentido negativo. Em sentido naturalmente negativo, o conceito de infinito é um conceito daquele que não tem fim, daquele ente que não encontra uma finitude, que não tem um limite. No sentido positivo, o infinito é o ser na plenitude total e completa da sua perfeição. De maneira que, então, nós poderíamos também ainda considerar o infinito assim. Poderíamos dizer que seria infinito todo e qualquer ente que estivesse na plenitude da sua perfeição, sem carência ulterior de perfeição. Neste caso, por exemplo, os platônicos colocariam como infinitas as formas, porque as formas dentro de si mesmas têm a plenitude da perfeição de si mesmas. Assim, a triangularidade tem a perfeição da triangularidade. Ela não tem carência ulterior de outra perfeição que pertença à sua entidade. Quer dizer, os outros entes que não são ela não são propriamente limites dela, porque ela em si mesma é plenamente ela mesma. Esse conceito de infinito também é dado, sobretudo, pelos platônicos. Agora, o mais comum sobre o infinito, e o que salienta aqui no pedido que eu tenho aqui no papel, é a diferença que mais adiante me pede entre o infinito quantitativo e o infinito qualitativo. E também entre o chamado bom infinito e o mal infinito na linguagem hegeliana. O infinito quantitativo seria o infinito na extensão. Quer dizer, o infinito que se estende quantitativamente, cujas partes estão extra partes, sem fim, isto é, sem limite na quantidade, isto é, sem uma fronteira na quantidade. E o infinito qualitativo, sendo a qualidade intensista, por isso totalmente em si mesma, esse infinito não se estende, é um infinito que se entende, tende totalmente para si. Portanto, não é um infinito na extensão, no tamanho, mas é um infinito na sua perfeição. Quanto ao infinito quantitativo, ele é dividido em duas partes, em dois tipos, o infinito quantitativo em ato e o infinito quantitativo em potência. O infinito quantitativo em potência, nós temos um exemplo nos números irracionais, na matemática, que podem sempre se acrescentar outro, ou na série, por exemplo, numérica, que podemos sempre acrescentar mais um. Este infinito em potência é um infinito que nunca alcança um limite que seja o término do seu desenvolvimento serial. Quer dizer, ele pode prosseguir sempre e sempre e sempre sem um término. É um infinito que pode ser, um infinito quantitativo que pode ser constantemente aumentado. Enquanto que o infinito quantitativo em ato seria o infinito na quantidade que estaria totalmente atualizado. Quanto a esse infinito quantitativo em ato, ele, por incluir uma série de contradições intrínsecas, formais, intrínsecas, ele é rejeitado por todos os grandes filósofos e também por todos os grandes matemáticos. Alguns matemáticos modernos tentaram defender o infinito quantitativo em ato, mas atualmente estão abandonando, ou os seus sucessores estão mostrando a invalidade das suas afirmativas. De maneira que o infinito quantitativo em ato está descartado. É precisamente este infinito que Hegel chamou de mau infinito. E o bom infinito era o infinito qualitativo. Agora, admite-se sim um infinito quantitativo em ato. Como naturalmente a qualidade e a quantidade são categorias, e no sentido aristotélico elas são acidentais, consequentemente um infinito quantitativamente em ato seria um infinito que teria em si mesmo a contradição em termos, porque todo ser acidental tem que ser naturalmente um ser limitado, um ser dependente, desde o momento que o acidente é um ser que se caracteriza em ser em outro e não um ser em si mesmo e por si mesmo. Desta maneira, o infinito quantitativo em ato é rejeitado totalmente pelos grandes filósofos em todos os tempos. Creio ter respondido devidamente à pergunta que me foi formulada. Vamos agora verificar as perguntas seguintes. A senhora queria perguntar? Pode fazer a pergunta. Tem uma pergunta, é o seguinte. Mais alto, pode fazer. Aproxime-se do microfone, por favor. Não. Pode falar mais alto? Há uma pessoa que está perguntando por que é válido o infinito qualitativo em ato. Sim. Se a qualidade é um acidente. A pergunta está muito bem feita. É uma pergunta, aliás, justa mesmo. Porque realmente, quando eu expus, eu declarei que o infinito quantitativo em ato encontrava em si uma contradição intrínseca, por ser acidente. Então, essa contradição intrínseca também deveria valer quanto o infinito qualitativo em ato. O infinito qualitativo em ato, que é aceito por alguns filósofos, ele o é enquanto ele se refere à qualidade que, pelo estudo de Aristóteles, pelo estudo das categorias de Aristóteles, a qualidade ela pertence à forma, enquanto que a quantidade pertence à matéria das coisas. São acidentes absolutos, nesse sentido. Um pertencente à matéria, à quantidade, e o outro pertencente à forma, que é a qualidade. Como a forma pode ser infinita dentro da sua perfeição formal, então não é propriamente pela qualidade que ela adquiriria a infinitude, ou se justificaria a sua infinitude, mas sim pela forma. Faltou esse esclarecimento para dizer. Quer dizer, não é por ser qualitativo ou que poderia ser infinito, mas precisamente enquanto a qualidade é referente com um acidente, pertence com um acidente absoluto à forma. Portanto, o que dá validez ao infinito qualitativo em ato é a forma e não a qualidade de per se, porque nem todas as qualidades estariam aptas a ter um grau intensista absoluto, somente no aspecto formal. Eu creio que nesse ponto esclareci então a dúvida. Está satisfeito, professor? Está satisfeito? Está bom. Muito bem, então vamos prosseguir. Né? E estabelecer as conclusões que poderíamos tirar da propositura dessa matéria. O nada absoluto, o nulo, seria a ausência total e absoluta de qualquer positividade, de qualquer ser. Então, nós podemos concluir o seguinte: se alguma vez tivesse havido o nada absoluto, nessa vez, o ser não poderia ser possível. E também não poderia ter sido nunca possível. Ora, se o nada absoluto é a ausência totalmente de ser, e sendo a possibilidade um modo de ser, ou seja, a capacidade de vir a ser efetivamente, deste ou daquele modo, o nada não poderia, de forma alguma, ser portador, incluir em si, de subjetivo, nem objetivamente, qualquer possibilidade de ser. Então, neste caso, dado o nada absoluto, seria impossível haver qualquer possibilidade de ser nele. E também não poderia haver fora dele, porque se está postulado um nada absoluto, não poderia haver um ser que fosse o fundamento dessa possibilidade. Consequentemente, se alguma vez se deu o nada absoluto, necessariamente não seria ele portador da possibilidade de ser, o ser não seria possível, e também nunca desse nada poderia surgir a possibilidade de ser. Ora, se nós partimos da nossa experiência, nós partimos da realidade do ser. Nós temos a experiência do ser. E da realidade nós podemos concluir a possibilidade. Então, podemos dizer que o ser é possível porque o ser há. Nós temos a experiência do ser, portanto, o ser é possível. Podemos dizer, portanto, que o ser é possível porque o ser há. Ora, se o ser é possível porque há, então, de modo algum, se deu aquela situação em que só se desse o nada absoluto. Porque a possibilidade do ser, fundada na realidade, prova de modo definitivo a impossibilidade do nada absoluto em qualquer momento. E por quê? Se tivesse se dado o nada absoluto, então nunca mais teria sido possível o ser. E o ser é possível. porque o ser há. Então, não nos resta outra possibilidade do que concluir o seguinte. Se nunca houve nada absoluto, então sempre houve alguma coisa, algum ser. Essa possibilidade de haver o ser pela ausência do nada absoluto é agora também absoluta. Já que esse sempre haver de um ser é absoluto, devido à impossibilidade da posição contrária, isto é, a impossibilidade de ter havido em qualquer momento o nada absoluto. Concluímos daqui uma série de sentenças que eu vou analisá-las tanto quanto for possível para a sua melhor inteligência. Nós partimos de um ponto condicional, se houvera ou não o nada absoluto, e nos permitiu estabelecer alguns postulados. De uma realidade, nós concluímos a possibilidade da realidade do ser, concluímos a possibilidade do ser. Postulada a possibilidade do ser, ela está em contradição com o nada absoluto, porque se tivesse havido o nada absoluto, a possibilidade do ser seria impossível sempre. E havendo a possibilidade do ser, agora, partindo nós da realidade que nós vivemos, aquela afirmativa estaria em contradição com a primeira, porque uma afirmaria a posse, a presença da possibilidade, e a outra afirmaria a ausência da possibilidade sempre, incluindo, consequentemente, ainda esse instante no qual nós estamos concluindo a possibilidade, fundando-nos na realidade. De maneira que essa possibilidade que se dá agora refuta de modo categórico e absoluto, apoditicamente, necessariamente, a possibilidade do nada absoluto de ter havido em qualquer momento. Então, depois dessa possibilidade, conclui-se também a validez da condicional e a impossibilidade de não haver o ente. Portanto, é impossível não haver o ente. É impossível não ter havido o ente. O que vem afirmar não só a possibilidade de haver o ente, mas a necessidade de ter havido sempre um ente, pelo menos. Essa possibilidade postula, por sua vez, de modo apodítico, a impossibilidade de não haver. Então, consequentemente, o haver necessário. Desse haver necessário, o ser necessário. Porque necessariamente deve ter havido um ser para dar a possibilidade de serem os outros seres que se efetivaram. Ora, desse ser necessário, nós partimos para a ideia de Deus. Então nós vemos que o postulado de Santo Anselmo encontra nessa demonstração que acabamos de fazer novamente validez. Era possível concluir-se como concluiu Anselmo, fundando-se apenas em demonstrações ontológicas da necessidade de um ser necessariamente. E, consequentemente, este ser o fundamento de todos os seres possíveis que se efetivam. Portanto, a presença deste ser necessário tem que continuar, porque se houvesse um interregno, estabelecer-se então o nada absoluto, o resto, o nada, o ser posterior tornar-se absolutamente impossível. Conclui-se, então, esta regra nova que é importantíssima e que modifica um dos aspectos fundamentais no modo de raciocinar. Não exclui as regras clássicas da lógica, mas as completa com esta argumentação. Eu vou ditá-la e aqueles que quiserem escrevê-la, que eu faço. Quando a realidade estatui uma possibilidade e esta nega, recusa, elimine e absolutamente a não possibilidade, abra-se parênteses, que passa a ser contraditória, fecha-se parênteses. A possibilidade aponta a necessidade. Abra-se parênteses. Não inclusa na possibilidade. Não inclusa na possibilidade. Mas, indicada por ela, vírgula, por fazer ela parte de uma necessidade. Fecha-se parênteses. Muito bem. Está claro? Muito bem. Da realidade do ser, nós estatuímos a possibilidade do ser, partindo da nossa experiência. Ora, esta realidade do ser nega, recusa, elimine e absolutamente a não possibilidade, porque a possibilidade afirmada prova que não tem fundamento a não possibilidade de ser. Muito bem. A não possibilidade de ser afirmada seria contraditório neste caso. Certo? Muito bem. Mas a possibilidade de ser, que nós concluímos da realidade, aponta agora a necessidade de ser. Não é que a necessidade esteja inclusa na possibilidade. Porque nós sabemos que a ordem é o seguinte: a necessidade inclui a realidade inclui a possibilidade. Postulada a possibilidade, não se postula a realidade, mas postulada a realidade, postula-se a possibilidade. Postulada a realidade, não se postula a necessidade, mas postulada a necessidade, postula-se a realidade. Estas são as regras lógicas, as regras do raciocínio. É uma das regras do raciocínio. Muito bem, mas aqui neste caso é distinto, porque nós vamos concluir a possibilidade partindo da realidade. Até aí está certo, estamos dentro das regras normais do raciocínio. Mas a possibilidade do ser negando de maneira apodítica e necessária a impossibilidade do nada absoluto, ela está então revelando e contém, que ela indica, que ela aponta, não contendo dentro dela. Não é que a possibilidade contém em si, mas aponta a necessidade de uma realidade sempre de ser, cuja realidade de ser, em face dessa mesma possibilidade atual de ser, passa a ser uma necessidade, porque sem ela seria impossível haver esta possibilidade. Portanto, ela nos revela esta possibilidade. Temos aqui um exemplo nítido do que é a chamada intuição apofântica na filosofia pitagórico platônica. Este é um exemplo de intuição apofântica, de intuição que ilumina. É sobretudo aquela intuição que, partindo de dados inferiores, alcança-se a superiores pela necessidade não de que se revela estar contida nos inferiores, mas porque os inferiores são um índice, são algo que aponta, são um sinal apontando para algo que está além, que se tem de colocar necessariamente para a boa inteligência do próprio inferior. Então, a necessidade não está inclusa na possibilidade enquanto possibilidade, mas está indicada por ela. E porque ela, essa mesma possibilidade, é parte de uma necessidade, surge de uma necessidade, e por isso ela então aponta. Assim como se diz nos sinais. Os sinais de que o fumo, por exemplo, nos aponta a presença do fogo. A marca dos pés humanos no chão nos indica que alguém andou passando por aquele determinado lugar. Quer dizer, esses indícios é que vão iluminar o conhecimento. Não quer dizer que o indício contenha em si o outro que lhe é hierarquicamente superior. Mas ele o aponta, ele o indica, ele o revela e permite então que a mente, por seus próprios meios, chegue a ele. Então, nós chegamos agora a uma outra conclusão importante. É que, da possibilidade, conclui-se a necessidade quando a não possibilidade é impossível, é contraditória. Este é uma nova sentença, que eu vou repetir. Da possibilidade, conclui-se a necessidade quando a não possibilidade é impossível, contraditório. É evidente, se a não possibilidade de ser é impossível, já que nós temos o ser, é consequentemente impossível o que daria fundamento à não possibilidade de ser, que seria, nesse caso, o nada absoluto, o qual daria a fundamentalidade da não possibilidade de ser. Ora, consequentemente, para que este ser possível se dê, havia necessidade de sempre dar-se ser. Desse ou daquele modo, não nos interessa discutir aí. Mas de sempre dar-se ser. Quer dizer, quando da possibilidade decorre a impossibilidade da não possibilidade, conclui-se pela necessidade. Eu vou repetir. Quando da possibilidade decorre a impossibilidade da não possibilidade, conclui-se pela necessidade. Ou ainda, a necessidade é a impossibilidade da não possibilidade. É a negação do não. É a negação do não. Certo. Tomaram nota. Vamos agora então prosseguir. Se é impossível alguma vez o nada absoluto, é impossível sempre. Porque, do contrário, seria impossível do ser. É claro, porque o possível tem que ter um fundamento em alguma coisa positiva. Se é impossível alguma vez o nada absoluto, se nós partirmos desta condicional, E que é impossível alguma vez o nada absoluto, antes nós já vimos que é impossível. Mas não podemos dizer que é impossível para o futuro. Ainda não chegamos a esta conclusão. Mas se nós partimos que é impossível alguma vez o nada absoluto, é impossível sempre. Porque, do contrário, seria impossível do ser. Vamos ver se este pensamento, se esta sentença está bem fundada. Vamos analisar. O possível é algo que o ser contém, de certo modo, virtual, ou iminente, ou formalmente. O possível, sustentado no nada, é impossível. Então ele terá que estar sustentado em algum modo de ser. Ou ele está sustentado virtual, ou iminentemente, ou formalmente, de algum modo ele está sustentado. Ora, o ser não contém o nada absoluto de nenhum desses modos. Por exemplo, como poderia conter o nada absoluto virtualmente se o nada absoluto seria a ausência total desse... Não pode conter. Conter nada não é conter. Como poderia conter nem virtual, nem eminentemente, nem formalmente o nada absoluto? E mesmo porque o nada absoluto não poderia ser contido porque é absurdo. Em face de não ter sido possível em nenhuma ocasião, dada a possibilidade de ser. Logo, o nada absoluto não podia ser uma possibilidade de ser. Também não é uma possibilidade de ser. Também não é uma possibilidade em si mesmo, porque o nada absoluto não há. Você poderia dizer, não, mas o nada absoluto tem a possibilidade de si mesmo. Não, porque ter a possibilidade de si mesmo, sendo ele nada, ele não daria fundamento suficiente ao próprio possível de si mesmo. Ele também não pode ser possível de si mesmo. Consequentemente, não pode se admitir ao lado do ser o nada absoluto. Então, consequentemente, não pode nunca dar-se ao lado do ser o nada absoluto. Pelo contexto Gama, que depois iremos analisar, ele não tem fundamento. São ideias sem fundamento. São ideias falsas. São ideias, são pseudo-ideias. São construções inúmeras e vazias do nosso espírito. Porque é impossível o nada absoluto, de qualquer modo, ao lado do ser. Só pode haver o ser. É verdade que, em filosofia concreta, nós fizemos a demonstração da impossibilidade do nada absoluto parcial, porque o nada absoluto parcial torna-se também impossível como o nada absoluto total. Do mesmo modo que não é possível haver ou ter havido ou vir a haver o nada absoluto total, também não é possível o nada absoluto parcial. Apenas o que pode haver é o nada relativo, a não presença de uma positividade. Mas a não presença de uma positividade que realmente seja positividade. Porque a não presença de uma positividade que não tem positividade, que nós apenas imaginamos que é uma positividade, não é presença de coisa alguma. E a não presença de coisa alguma não é presença de nenhuma espécie. De maneira. Primeiro que o não haver de alguma coisa que não tem nenhuma positividade é zero, é nulo, nega-se a si mesmo. Nós não podemos dizer que é uma coisa deficiente porque lhe falte algo que é nada. Porque faltar nada é nada faltar. Consequentemente, uma coisa só pode ser deficiente se lhe faltar alguma coisa, pelo menos positiva. De maneira que o nada relativo só pode ser, só tem fundamento numa positividade. Porque se for nada de alguma coisa não positiva, ele não tem mais nenhum fundamento. Então, o fundamento do nada relativo é um fundamento com referência a alguma coisa. O nada relativo permite a construção de um contexto de ideias subordinantes e subordinadas em torno dele. E essas ideias podem ser verdadeiras, porque elas estão se fundando em alguma coisa real. Desde que a positividade, que é recusada, que é negada ou que é afastada, seja realmente uma positividade. Enquanto o contexto humano, que é formado da ideia de nada absoluto, este está completamente transformado. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Se alguém raciocinasse com a ideia de mal como total e absoluta ausência de bem, o mal seria um esvaziamento absoluto de toda a positividade. Seria a negatividade elevada ao extremo. Então, o conceito de mal nos levaria a dar-lhe um conteúdo vazio, um conteúdo igual ao que teria nada absoluto. A ausência total e absoluta de qualquer positividade. O mal seria, então, um nada absoluto também. Ora, consequentemente, tal mal, colocado dentro do contexto gama, é falso. E a necessidade de escrever aí milhares de obras e fazer longas e terríveis demonstrações, como se fizer. Basta apenas que nós coloquemos a ideia dentro dos seus contextos. Se nós analisarmos aquilo que nós imaginamos e deixamos aí permear, que forma para nós um conceito qualquer, colocamos dentro do contexto alto, ele absurdo, dentro desse contexto, ele entra em contradição com os postulados deste contexto, com as sentenças já determinadas deste contexto, e é falso, dentro deste contexto. Mas ele pode ser verdadeiro dentro do contexto desta. Então, examinamos no contexto desta. No contexto desta, ele não entra em contradição, então não precisa. Se ele entra em contradição, também não pertence ao contexto desta. Se ele entra em contradição, ele é possível. Contradição tem que ser intrínseca, formal, intrínseca. Não havendo essa contradição, ele é possível. Agora, se ele está em curso, está subordinado já àquelas ideias que constitui o contexto desta, então pode-se afirmar, sem temor de erro, que ele pertence a esse contexto e, consequentemente, ele é regido pelas mesmas leis que regem esse contexto. Agora, se vamos compará-lo no contexto gama, que é o contexto nada absoluto, nós então veremos também se ele postula o nada absoluto, se ele chega a ser um esvaziamento total de toda e qualquer positividade, ele será absolutamente negado, sem nenhum valor, sem nenhum fundamento. Eu estaria então aplicado no quarto, no delta, que é o contexto do nada relativo. Aí poderemos talvez encontrar sua possibilidade ou não. Então, diríamos que sim, por exemplo, o mal pode ser perfeitamente encaixado no contexto delta, o qual contexto delta não contradiz nunca o contexto alfa nem o gama, mas contradiz sim o gama, porque o gama postula o nada absoluto, e se nós postulamos o nada relativo, postulamos pelo menos uma referência positiva e, consequentemente, contradizemos o contexto gama. Muitos poderiam dizer, então nós não precisamos trabalhar com o contexto gama. Precisamos, porque ele nos permite que nós formemos certas ideias que chegaríamos com elas à sua melhor determinação. Por exemplo, vamos tomar o conceito de erro. O conceito de erro indica a privação de certeza. Muito bem, então na privação de certeza, nós vamos verificar se ele se encaixaria dentro do contexto gama. Dentro do contexto gama, a ideia de erro seria a privação total de qualquer positividade. Seria um erro tomado em sentido absoluto. Então nós esvaziaríamos o erro de tal modo que o erro não teria fundamento nenhum. O erro já teria um fundamento. para que seja ele, ele seja que tenha um fundamento positivo, algum fundamento positivo. Então, esse fundamento positivo nos mostra que, de maneira alguma, não podemos chegar ao erro absoluto. O defeito fundamental que realizou o pensamento chamado racionalista foi levar os conceitos, certos conceitos da razão, a um esvaziamento tal que eles se transformavam em nada. Daí muito chegaram a dizer que a última providência da razão, como se fosse a sua meta final para a qual ela pende, é o nada. Daí eles irritaram-se contra a razão. E daí já devido ao movimento romântico. E por fim a razão as suas maiores dúvidas. Porque dizia ele, a razão, pelo seu espírito abstratista, pela sua tendência abstratista, pela sua tendência de despojar, ela vai despojando tanto que despoja até a positividade. Chega a ser nada. Qualquer conceito da razão tomado em si mesmo está completamente esvaziado. Dizia ele. Daí ele ter, pela razão, uma tremenda desconfiança, como ele dizia. E tomou mesmo de entregar-se a ela. Usava. Usava porque não podia deixar de usar, mas sempre temeroso. E dizia mesmo que ela não passava de senão de um órgão curto da nossa inteligência. Um órgão claudicante, um órgão incapaz de nos levar ao melhor conhecimento. Daí, naturalmente, dá preferência à intuição e seguir todo aquele roteiro que é comum aos românticos. De maneira que, agora já temos uma noção, pelo menos, sintética do que sejam os contextos. Agora vamos ver uma outra, o conceito de falsidade, como ele é entendido na filosofia especulativa. E como sabemos, a falsidade pertence mais à ciência especulativa do que propriamente à prática. A ideia de falsidade implica necessariamente um esvaziamento total de positividade, de certeza, de base correta. Então, a ideia de falsidade, ela é realmente esvaziada de todo o conteúdo positivo. Quer dizer, o falso é, na filosofia especulativa, aquilo que não tem nenhum fundamento em qualquer positividade. Ora, vamos tomar um conceito, por exemplo, de triângulo. Se nós dissermos que o triângulo tem quatro lados, especulativamente, esta ideia é falsa, porque ela exclui completamente toda e qualquer positividade do triângulo. Então, o conceito de falsidade é o único conceito que, dentro do contexto beta, tem algum fundamento. Não porque ele e a falsidade seja alguma coisa em si mesma. Não. Mas porque a falsidade aponta a exclusão total de qualquer fundamento positivo ao que é postulado. Então, será, consequentemente, a afirmação de uma positividade contrária àquela que a falsidade postula. Se a falsidade, se alguém postular que o quadrilátero é o triângulo, é falsa essa postulação, porque ela exclui totalmente o triângulo do conceito de quadrilátero. Exclui formalmente, porque embora nós pudéssemos reduzir o quadrilátero a triângulos, mas não reduzimos o quadrilátero a triângulos. O quadrilátero não será a composição de dois triângulos, porque ele podia ser de muitos. Nós apenas admitimos a possibilidade de dividir um quadrilátero em triângulos. Mas não um quadrilátero enquanto formalmente quadrilátero. De maneira que a falsidade é considerada assim como não tendo gradatividade nenhuma. Contudo, temos aqui um ponto importante onde há uma grande controvérsia na filosofia. Se a falsidade não tem por sua vez alguma positividade, e se ela tem alguma vez alguma positividade, ela tem uma gradatividade. Então poder-se-ia dizer que uma coisa é mais falsa do que outra. Propriamente seria dizer uma coisa mais certa do que outra. Mas vamos admitir, vamos raciocinar que seja possível dar-se à falsidade esse sentido. Então nós entenderíamos que uma coisa podia ser mais falsa do que outra. Nós não aceitamos essa tese, porque o falso é falso de qualquer maneira. Dizer-se, aqui estão 16 pessoas, dizer que 14, ou 13, ou 12, ou 15, ou 17, todos esses, estas afirmativas são falsas. Embora umas estejam mais certas do que outras, mais aproximadas da verdade do que outras, mas todas são falsas. Admitir-se, por exemplo, graus de falsidade, se isso poderia admitir, se se dissesse, por exemplo, quando se diz que o triângulo seria falso afirmar que o triângulo é um quadrilátero, ou que o quadrilátero também é um triângulo, nós diríamos, não, tem alguma positividade, porque um quadrilátero pode traçar um triângulo. O quadrilátero contém elementos para a construção de um triângulo. Então essa falsidade não seria absoluta. Nós achamos isto uma maneira muito, vamos dizer assim, muito bárbara de tratar o assunto. O melhor é considerar sempre o conceito de falsidade como um conceito especulativo e, portanto, como algo que não admite graus. Assim como a identidade não admite graus, também a falsidade não admite graus. A verdade também não admite graus. O que admite graus é o certo e o errado. É na parte prática é que nós poderemos encontrar a gradatividade do certo e a gradatividade do errado. Mas na parte especulativa, devemos permanecer dentro das ideias formais que são puras e perfeitas. E neste sentido, verdade é sempre e apenas verdade, falsidade é sempre e apenas falsidade. Temos que as ideias principais estão bem clareadas.